301 completa a redução 709, reforço estabilizado. Fortaleza estabilizado, reduzindo o volume 601. Na 6210, visual? Visual, estabilizando. Completa a final, torre 1 no 8612. 86. Salvador, boa tarde, Oceania 6210. Boa tarde, 6210, continua a aproximação, aguarde pista livre. Gente. Nominho 1-2, solo 1-2-2, livre à direita, solo 1-2-1, decimal 9. 2-1-9, obrigado. Gente, apenas confirmando a contagem de Salvador. Alô, Salvador, boa tarde, 6-1-2, livrando a fixo. Contrato dos locais. Autorizado, pouso na 10, 30 checado, 6210. Localizador, Golo 601. Golo 601 completa, final, torre 1 no 8, 612. 186, Golo 601. Tor Salvador, boa tarde, Golo 601. Boa tarde, Golo 601, reparte externo. Vai ser travado, Golo 601. Gente, no 601, não continua a aproximação, número 2 para pouso. Guardando. Sede, voo número 1-2, mantenha a posição GGS. Vai manter a posição antes da GGS. Sede, voo número 01 no livre pouso na 1-0, vento no 40 graus com 8 nós, altímetro no 0-9. Livre pouso, fica no 0, 0-1. Você na 6210, prossegue via Alfa, Kilo, Pátio 3 e após Pátio 1 na posição 01. Alfa, Kilo, Pátio 3 e após Pátio 1 na posição 01. Obrigado, 6210. O voo no 856, autorizado que estiver em estacionamento, chame o próximo táxi. O Oceania 6210, desconsidera, prossegue via Alfa, reporte da Juliette. Ok, Alfa e antes da Juliette, então, 6210. Santa, 3629, tira a informação Q10. São 3629, autorizado São Paulo, nível de voo 360, decola da 10 com a curva direita, na saída da El Leta Bridge, onde intercepta pelo voo 16, após Belo Horizonte, após Trive, após conforme rota. O controle 120.8 e o transponder 5524. Autorizado, quando o dólar é 0261, não pode ser desligado. Botão 3629, contagiamento correto, estamos prontos para liberar o funcionamento. Gol no 601, não prossegue táxi via Alfa, reporte Santa Juliette. Táxi via Alfa, reporte Santa Juliette no 601. Gol 1856, autorizado táxi via Índia, não ponto de espera, chama Torre 118, decimal 6. O exílio de altímetro no 019. Gol 1612, prossegue táxi via Juliette, posição 02. Juliette 02, 02. Posição 6210, segue o Boeing da Gol, prossegue via Juliette, posição 01. Juliette 01, Oceané. Lima, Papa Mike, prossiga. Gente, mantém-se em condições visuais, vai prosseguir via litoral? 0 grau 079. É 04 no 601. O que é legal no 09, reporte quando o visual com campo. B143 está autorizado a final do procedimento. Tá livre, eu quero estar 10 do B143. obrigado. Chame táxi. Tá, 3567. Autorizado externo, 1700. 1700 tá livre, voa 6143. Controle, boa noite. Boa noite, 56. Boa noite, 56, boa noite. Contato radar, voa 390, sai da boca. 390. Saída Puka, boa noite, 56. O Papa Romulo vai confirmar o transponder alocado 0242 ou 0224? 0224, senhora. Sim. Aqui na 143 completa final, torre 1 no noite. 62. Controle 6143? Apenas. Até daqui a pouco. Controle o papapapá, Lima papamai. Prossiga. Lima papamai, fica alocado 0224, senhora. Salvador, uma boa noite, o Channel 6143, passou externo da 10, baixou e travou. Boa noite, avistado, tem pouso livre, 140 graus, 8 nós, 6143. Teve pouso na 10, 6143. Lima Papá, Lima Papá mais que tá visual, o Serra de Janeiro. Confirme? O Lima Papá mais que visual, Serra Índia é com Lima. Serra Índia é com Índia. Serra Índia é com Índia, seu local de pouso, confirme? Fred Cia, mãe filho. Está autorizado com frequência livre. Obrigado, bom trabalho. Isso, o papapá, Lima papapá. Novamente. Espera dar um no zero, chame a torre em 18.6. Ativa Pátio Índia, 18.6, no ponto espera. Boa noite. boa tarde, WF-6722, barulho pelo campo de radar. Tenente, WF-6722, está autorizado o Galeão, nível 360, via peso no zero até SMAP e após, conforme o plano, decolagem, da 1-0, primeira curva à direita, subida da El, após da El Leda, e após Leda, direto bridge, controle 1-2-0, decimal 8, acione 5-5-2-6. Galeão, nível 360, Galeão, nível 360, 090, é o mesmo após 308. Correto, WF-6722 e confirmando apenas em bridge, intercepta up do Luno 0 até SMAP e após conforme o plano. Paulo Salvador, boa noite, meu nome é Patrícia Chanel de Branco. Boa noite, o Xenai 143, tá livre o táxi via Alfa e Juliette, o portão é o 9. Alfa e Juliette pro 9, 16143. Centro 57, boa noite, autorizado a alinhar e decolar da 1-0, vento de 1-40 graus, 8 nós, Centro 57. Centro 56, chame Recife, 12685. 25, boa noite. Centro 567, decolou os 42, controle 1208, uma boa noite. Para o senhor também, obrigado. Controle, boa noite, da 3567. 3567, contato radar, subou 3200, saída conforme. 380 na saída, Arbor. Gustavo, 103629, chame táxi. Voo 273 está autorizado a sinal LS. Autorizado o SV, voo 273. Autorizado, né? Obrigado, diretamente. Pátio, então 3629, tá livre o táxi pelo Pátio Índia, ponto de espera da 10, chame a torre 186. E o Webjet 6722, assim que o Airbus da TAM cruzar o através do 612, tá autorizado, pushback acionamento e chame táxi.